No ar, Estúdio Condá, com Raquel Lang, questionando, interpretando e discutindo o que é notícia. Estúdio Condá, a informação que faz a diferença. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédio Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédio Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Dedetizadora Catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó, registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 ou 9184-7438. Faltam 14 minutos para as 9 horas da manhã. Bom dia, Chapecó. Bom dia a todos os ouvintes, a todos os municípios que nos acompanham nessa quarta-feira de um tempo manhoso, com chuva. E esse tempo se estende, infelizmente, né? Essa instabilidade às vezes cansa um pouco. Enfim, a mínima foi de 19 graus, previsão máxima prevista para hoje 24 graus, com pancadas de chuva a qualquer hora. Aqui no centro da cidade ainda estamos a 19 graus, ou termômetro marcando 19 graus. Como disse ontem, a gente vai acompanhando par e passo as movimentações lá em Brasília, e então o Conselho de Ética começa a analisar o processo de cassação do mandato de Cunha. E quando a gente lê uma manchete sobre essa, eu peguei ali da manchete do Estadão, a gente é induzido a pensar, né, num grande finale ou em uma noção talvez de justiça, uma alta expectativa, mas ao lermos a matéria vamos entendendo que não é bem assim, tudo tem um outro lado, não é algo seguro ou certeiro, enfim, sob um clima de incerteza, e assim já que começa a matéria, o Conselho de Ética iniciou ontem o processo por quebra de decoro contra o presidente da Câmara dos Deputados, o Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, que pode com a cassação do mandato do parlamentar. Ele é acusado de ter mentido à CPI da Petrobras quando negou que tinha contas no exterior. Depois, a pedido da Procuradoria-Geral da República, um inquérito foi aberto no Supremo Tribunal Federal para apurar, então, se as contas atribuídas a Cunha na Suíça foram abastecidas com propina do esquema de corrupção da Petrobras, que é investigado, claro, na Operação Lava Jato. À tarde de hoje, vão ser sorteados, então, foram sorteados, complicada a matéria, enfim, foram sorteados o nome dos três deputados que vão, então, ocupar a relatoria do caso. Ontem foram sorteados os três, esclarecendo melhor, dentre esses três, um vai ser o responsável por fazer, então, a relatoria. Não podem participar do sorteio, e aí já ficaram fora, então, deputados do mesmo estado, do mesmo partido ou do bloco partidário do Cunha. Ontem se falava muito que, assim como fez, mas ainda são informações oficiosas, assim como fez na CPI da Petrobras, Cunha cogita antecipar a sua defesa, comparecer voluntariamente ao Conselho de Ética e tentar mostrar que não mentiu na CPI da Petrobras, quando disse que não tinha contas no exterior. E aí ele pretende, então, desconstruir a acusação. De que forma? Ele vai dizer que as aplicações na Europa são anteriores às irregularidades envolvendo a Petrobras. Então, essa vai ser a estratégia dele. Quer dizer, não é que não tivesse, tinha, mas como não eram ligadas ao caso, ele resolveu dizer que não tinha. É meio complicado para a gente entender. Cunha é o primeiro presidente da Câmara, no exercício da função, que vai ser processado, então, por quebra de decoro. Em 2005, a gente teve o desprazer de acompanhar o presidente da casa, o Severino Cavalcante, lá do Pernambuco, do Partido Progressista. O que ele fez? Que é uma manobra que a gente, enfim, despreza. Ele renunciou ao mandato

com Raquel Lang. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo. Ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Dedetizadora Catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó. Registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 ou 9184-7438. Pontualmente 9 horas, saindo de Brasília, quero falar de Chapecó. E nós vamos falar sobre saúde. Está presente aqui a secretária de saúde do município, a Cleidinara Vares. Cleidinara, bom dia, seja bem-vinda. A gente sempre vai longe nessas nossas conversas, porque a saúde pode ser abordada de tantas formas, mas nós vamos começar com uma forma positiva, porque Chapecó se diferenciou em nível nacional pelo nível de tratamento que oferece no campo da odontologia, o que é algo interessante. Na nossa infância, a gente tinha referência de saúde pública, talvez até completa, mais trabalhosa, mas sem incluir o tratamento odontológico. Que mudança é essa? Bom dia, seja bem-vinda. E de que forma Chapecó se destaca em nível nacional e em nível estadual? Bom dia, Raquel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Supercondá. E é sempre um prazer, né? Quero agradecer a mais essa oportunidade. Falar de saúde sempre faz bem, né? Em relação a essa premiação, a esse reconhecimento do Conselho Regional de Odontologia, onde Chapecó, então, foi reconhecido como a melhor saúde bucal em Santa Catarina, acima de 300 mil habitantes, e a terceira melhor saúde bucal a nível nacional, nos deixa muito satisfeitos, muito contentes, né? Mas para se chegar nesse estágio, são anos, Raquel, de trabalho. Primeiro, agradecer aos dentistas, né, a todos, toda a equipe da saúde bucal do município de Chapecó, os nossos dentistas, as nossas ACDs, que são as auxiliares de consultório dentário, que atendem a população nas 26 unidades básicas de saúde diariamente, e no CEL, que é o Centro de Especialidades Odontológicas do município. Ressaltar que no CEL são realizadas cirurgias, inclusive cirurgias de grande porte, Raquel, onde se removem muitas vezes até tumores. Então é um centro especializado mesmo, ele é a categoria 3, então o mais avançado, onde nós atendíamos até há pouco tempo, até a região. E agora, então, passa a se atender somente Chapecó em função do número de habitantes do município de Chapecó. Essa premiação, ela se dá, ela tem vários indicadores que são analisados. Primeiro, a qualidade nos serviços, a população bem assistida, a qualidade dos profissionais também. Então, isso foi, de acordo com esses indicadores, o Conselho Regional de Odontologia do Estado e a nível nacional. Então, elencaram todos esses indicadores e aonde foi Chapecó, foi reconhecida, então, como sendo em Santa Catarina primeiro, tendo o primeiro lugar, e a nível nacional terceiro lugar. A saúde bucal avançou muito com as campanhas de prevenção, com as campanhas de educação, né? Até mesmo nós temos no município as equipes de saúde na escola, onde também nós temos dentistas que vão até as escolas, e esse trabalho já vem sendo realizado há muitos anos, a escovação nas escolas, a orientação com as crianças. Então, esse trabalho, ele vem já nos últimos anos e já se chega nesse, eu diria, nesse patamar onde as pessoas dão de fato a importância da escovação, do cuidado com a sua saúde bucal. Porque nós sabemos que a porta de entrada para muitas doenças, Raquel, é através da boca, né? Então, ter uma saúde bucal em dia também nos leva a termos uma saúde melhorada, né? Não se abre essa porta de entrada para várias doenças que se dão início através da boca. É curioso isso, porque é uma abordagem diferenciada. Eu voltei aqui rapidinho, por exemplo, à infância, em que era disponibilizar o tratamento na rede pública, tinha fila no postão do INSS, nem era o postão, era na Avenida Getúlio Vargas, e a FI, o pessoal ia lá por 4, 5 da manhã, né, para conseguir a vaga para o tratamento. Então, olha a mudança por que passamos. E o sentido da prevenção, a gente pode falar em todos os setores, né, é o começo do processo da saúde. Eu não sei como é hoje, mas caiu, por exemplo, é uma pergunta meio vaga, caiu o índice de cáries, é aquela história que uma vez a secretária falou e eu nunca esqueci. O fato de você induzir a lavar as mãos para prevenir H1N1 preveniu tantas outras doenças, tanta infecção, né, no sistema digestivo, gástrico, enfim. Uma coisa acabou prevenindo a outra e era o simples fato de lavar a mão. Então, essa história, o simples fato de escovar os dentes, essa educação continuada, dá para dizer que ela já está dando resultado? Já, ela já vem dando resultado e tudo passa pelo processo, Raquel, a transformação vem através da educação. Vem através de você, de fato, saber do que é necessário para você melhorar a sua saúde. E a higiene, eu lembro que nós conversamos nesse programa, onde nós falávamos, esteve até o Junir presente, né, onde nós falávamos sobre a dengue, e onde nós falávamos que higiene também é saúde, lembra? Então, lavar as mãos com frequência, antes das refeições, né, de se alimentar, manter, por exemplo, quando você vai espirrar. Então, a saúde bucal não é diferente. Não é diferente. Não é, e a saúde bucal, ela começa e ela precisa ter uma boa escovação. E as escovações corretas, né? Durante, no mínimo, 3 vezes ao dia, no mínimo. E na escola, então, já se inicia lá com as crianças. E nada melhor do que com as crianças, elas levam esse aprendizado para casa também. Tem diminuído, sim, as cáries. Nessa questão da própria alimentação mais saudável, Raquel, que também nós temos no Saúde na Escola, também nutricionista faz parte dessa grande equipe. A própria educação também, a Secretaria de Educação vem trabalhando também essas questões de alimentação saudável, a higiene na saúde bucal também. Então, é uma soma de fatores que nos levam a ter melhorado, então, a questão da saúde bucal. E o acesso, porque justamente como é um serviço novo, né, e é um serviço, eu não sei se as pessoas estão habituadas, qualquer pessoa pode procurar o CEL, ou, engraçado falar procurar o CEL, mas enfim, né, procurar esse centro, né, mas enfim, ou não, tem a história, não, olha, o senhor mora num bairro muito distante, não, o senhor se trata em outro lugar, ou a senhora, como é que vocês fazem a triagem, acompanhamento, e quem é que tem acesso a esses tratamentos? Como a saúde ela é bem complexa, então nós temos que ter os fluxos e os parâmetros de atendimento, Raquel. Para ter o acesso ao CEL, ao Centro de Especialidades Odontológicas, é o que não é possível realizar nas unidades básicas de saúde. Então, toda a população tem acesso ao CEL, mas primeiro ela passa na unidade básica de saúde, e aí se o dentista, o profissional identificar que tem algo além do que ele possa fazer na unidade, ele vai encaminhar esse paciente ao CEL. Então, todos têm acesso, mas a porta de entrada continua sendo a unidade básica de saúde. Então, essa continua sendo a referência. Quando fala em saúde, se fala de uma forma geral, isso, em todos os aspectos, e a partir da unidade de saúde é que se dá esse encaminhamento. Todas as contrarreferências, seja ela na saúde, precisa de um atendimento especializado, uma cirurgia, então ele vai ser encaminhado ao CEL. Esses procedimentos são muito rápidos, nós temos vários médicos, vários profissionais cirurgiões atendendo no CEL, que é junto da Arena Condá, inclusive é onde a Secretaria Municipal fez a mudança, nós estamos com toda a estrutura lá, né? Não só o CEL, já tínhamos a Clínica da Mulher funcionou também, já estabelecida nesse espaço, a Farmácia Central, Raquel, a qual está sempre atendendo das 7 horas da manhã às 19 horas da tarde. Inclusive, nós estendemos os horários nos sábados, domingos e feriados. Existe plantão sempre, em todos esses dias, das 16 às 22 horas. Então, se no sábado, domingo, feriado, houver alguém que precise de um atendimento no Hospital Regional, Hospital da Criança, na UPA, ou no pronto atendimento da IFAP, podem retirar sua medicação das 16 às 22 horas. Então, esse é um plantão permanente para que a população não fique sem medicação, se necessário for, até a segunda-feira. Né? Olha, é curioso isso, porque dia desses fazia uma corridinha básica lá em torno do estádio, pude perceber a movimentação, isso me chamou a atenção. Meio desligado, eu não estava entendendo. Depois eu parei para o Adigora, realmente tem ali a farmácia e o movimento, o número de pessoas, o entra e sai, se não me engano foi uma sexta-feira, e me surpreendeu essa movimentação. Essa movimentação continuada, já partindo um pouco, ampliando um pouco o nosso leque, a gente falou da odontologia, mas agora falando de uma forma ampliada, quem é que busca, porque aí você fica pensando, né? Quem é que busca a farmácia, por exemplo? Às vezes eu recebo aqui, olha, não, eu quero remédio A, não tem, eu quero remédio B, não tem. E aí as pessoas muitas vezes contribuem, mas de uma forma meio desencontrada. Só o aspecto assim da farmácia para a gente orientar a população. A farmácia central, então, é a farmácia que está junto da Arena Condá para atender a todas as pessoas de todas as unidades básicas de saúde, desde que tenha tido seu atendimento pelo Sistema Único de Saúde, né, Raquel? Então, a pessoa precisa ter seu atendimento numa unidade básica de saúde ou num serviço especializado pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde. Então, uma receita pessoa particular, ela não vai... Não, uma receita particular, não. Por isso que eu falei. Nós temos, a saúde, ela é ampla, é um direito de todos, mas existem parâmetros e fluxos. Então, nós não... todo paciente que ele vai ter o seu atendimento na integralidade, desde a unidade básica de saúde até uma cirurgia de alta complexidade ou até um tratamento, mas ele precisa fazer todo o tratamento pelo Sistema Único de Saúde. Então, se ele foi privado, ele não vai ter direito, né? Isso é um fluxo. Quem determina isso é Ministério da Saúde, é o sistema. Não é uma escolha do município. Não é uma escolha do município, nem dos estados, né? Isso é, e tem que haver, né, Raquel? Senão você perde o controle, não existe. Em tudo na vida nós temos que ter critérios, nós temos que ter parâmetros. Então, lá você tem todos os medicamentos, às vezes nós ficamos reféns, sim, de algumas faltas. Essas faltas se dá, na grande maioria, em função de a matéria-prima, infelizmente, ela é importada para a produção da maioria dos medicamentos. Quando essa matéria-prima vem, ela é importada, ela chega no porto e a Anvisa verificar que tem algum produto, aquele lote, ela não aceita. Então, o laboratório vai ficar sem aquele material, aquela matéria-prima para produzir tal medicamento, vai importar novamente aquele sal para fabricar o medicamento, então isso vai gerar, sim, uma falta no mercado, né? Não vai ter. Toda essa fala de crise, de contenção, né? Assim, não há repasse agora para ver depois. Isso chega a afetar a produção e a distribuição de remédios? Ou pelo menos nisso dá para respirar e dizer, não, crise é em todo lugar, mas o governo está fazendo a parte dele nesse sentido, passando essa segurança para o cidadão? Essa crise, sim, ela em relação, interfere. Vou falar só em relação aos, sim, remédios, por enquanto. Ela interfere, sim, Raquel, até porque quando se fala, por exemplo, o que eu estava comentando, a questão da importação da matéria-prima para fabricar determinados medicamentos. Agora nós temos a alta do dólar, então isso também vem aumentando. Imagina quem tem participado de processos licitatórios e você precisa ainda retirar algum produto. Então isso também interfere, né? Então nós temos às vezes até também empresas já dizendo, olha, aumentou muito e tal, mas participou, vai ter que entregar esse medicamento. Mas ele interfere com certeza. É complicado. Interfere, isso. Mas nós não podemos deixar os nossos pacientes, os nossos cidadãos sem. Isso é um dever nosso, a gente vem tentando cumprir, vamos cumprir, porque isso é um dever do poder público de fazermos, mas interfere, sim. Ainda assim, permanece a gratuidade, né? Talvez possa haver uma diminuição na quantidade repassada, mas não quer dizer que, olha, em função da crise, não, permanece a gratuidade, os medicamentos estão disponíveis, até que, quer dizer, enfim, a perspectiva é dessa continuidade, claro. Com certeza, a perspectiva é isso, é um direito do cidadão, um direito do nosso usuário ter o acesso à consulta, aos exames, à medicação que ele precisar, ele vai continuar tendo, sim, porque é um direito. O município e a administração não vem somando esforços para continuar dando esse atendimento. E, inclusive, agora lembrando da questão da mamografia, né? Foi retirado, então o Ministério da Saúde retirou da faixa etária de 40 a 50 anos, porém o município de Chapecó continuou desde o ano passado, as mulheres têm acesso, sim, dos 40 aos 50 continuam tendo acesso gratuitamente na nossa rede, porque nós temos o equipamento da mamografia lá no pronto atendimento EFAP. Então, o município não retirou conforme veio tripartite para nós. Então, o município continua, assim, oferecendo à disposição dessas mulheres essa mamografia de 40 a 50 anos e até inferior a 40 anos, se o médico identificar que for necessário, as pacientes terão, porque não é uma questão de idade, é uma questão de necessidade. Nós temos, eu sempre falo, nós temos ordens cronológicas, mas nós temos necessidades mais graves umas que as outras. E essas necessidades com maior gravidade, sim, nós temos médicos auditores, enfermeiros auditores, equipe, uma comissão que vai analisar, e a gravidade sempre será atendida com maior brevidade. Olha, é curioso isso, porque dia desses eu assisti uma matéria que falava sobre essa questão. E os especialistas no Brasil diziam, o que, que nós vamos fazer se os casos de câncer de mama, eles aparecem na brasileira numa idade mais jovem do que, por exemplo, a média dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, não sei por que peculiaridade, o câncer de mama se manifesta a maior incidência a partir dos 50. E as brasileiras, 33, 35, 40, 40 e pouco, já apresentam casos numa proporção maior. Eu achei assim, uma certa insensibilidade por parte do governo federal quando houve, claro que a gente sabe que tudo é custo, que tudo é gasto, que tem que ser haver né, essa consciência de que eu não posso dar um passo maior que a perna. Mas e aí, quando o município diz, bom, o governo federal não paga mais, nós pagamos. É possível continuar mantendo isso? Novamente, claro, através do posto de saúde se dá o encaminhamento, mas é possível bancar essa situação? Nessa situação, nós temos que optar e optar sempre pelo bem-estar da população e pela necessidade das pessoas, Raquel, ainda mais quando se trata na área da saúde. Nós não podemos pegar parâmetros com foco em outros países e trazer isso para a nossa realidade. Nós temos uma situação epidemiológica, que é a nossa do Brasil. Outros países vão ter as deles. Sim. Então, nós precisamos estar com a nossa realidade, olhar, aliás, para a nossa realidade. E essa é uma realidade que, de acordo com a sociedade brasileira dos mastos, e já se identificou que o câncer, na brasileira, ele vem antes, muito inferior à idade dos 50 anos. Então, por isso que se manteve. Tudo que for bom para a população e necessário vai se manter. Nós temos que sim focar sempre numa gestão eficaz, numa gestão resolutiva e numa gestão que atenda a população de acordo com as suas necessidades. Então, é possível fazer, né? É possível e temos que fazer, porque, como eu digo, é nosso dever e obrigação. Agora, muitas vezes, para isso, nós temos que deixar algo que não é tão interessante, mas nós jamais podemos deixar de atender a pessoa que está numa situação ou que está nessa faixa etária de risco e já apresentando algum sintoma. Então, por isso, foi que a administração municipal, isso foi, inclusive, algo assim do prefeito Caramoli, senão nós vamos manter, sim. Então, nós estamos mantendo e nós tivemos, por exemplo, falando nessa questão, vamos entrar então no Outubro Rosa, aproveitar para entrar nesse mês, nós tivemos no único sábado que nós abrimos as 26 unidades básicas de saúde e foram mais de 5 mil atendimentos. Isso demonstra que a mulher, ela busca mais atendimentos, né? Mais a prevenção. Olha um dado muito curioso, de janeiro ao outubro deste ano, nós tivemos uma média de número de atendimento a mulheres por mês, 121 mil. Em relação aos homens, nós já tivemos em média de 25 mil. Número de atendimentos, então são consultas, exames, entrega de medicações, tudo, né, somando um geral. Então tem uma diferença muito grande, né? Mas eu posso dizer que ainda, mesmo assim, nós ainda precisamos buscar mais a prevenção, porque o que é a prevenção? Prevenção é você se antecipar a algo que possa vir. Então, se você, e mesmo o câncer, quando ele é descoberto no início, as chances de cura, principalmente o câncer de mama, são enormes, né, Raquel? Então, é preciso sim buscar um atendimento. As unidades básicas de saúde estão aguardando as mulheres. Não somente, nós temos também a clínica da mulher, quando precisa de um atendimento mais especializado. Então, existem atendimentos, basta acessá-los. Olha, é curioso isso, porque muita gente já deve ter pensado, câncer a gente não previne, se vai dar, vai dar. Ouço muito aquela história de, olha, nem quero fazer a consulta, porque vão descobrir alguma coisa. Como se o fato de você não ter o laudo

né? Como foi o Outubro Rosa. É diferente trabalhar agora do que há 5 anos atrás? Sim, é diferente. Nós já sentimos a diferença. É, fizemos uma análise dos 2 últimos anos e nós já identificamos uma redução de 10% no número de câncer de mama, Raquel. É, entre os anos de 2013 e 2014, houve essa queda de 10% aqui no nosso município. Mas essa informação que confunde. Quando se fala, houve queda no câncer de mama. Existe alguma medida preventiva que vai dizer, olha, eu não vou desenvolver um câncer de mama ou não? Não. O diagnóstico permanece, mas o tratamento é que muda. Pode ser as duas formas. Por exemplo, houve uma redução no câncer, no diagnóstico, na identificação de 10% a menos de mulheres apresentaram câncer de mama, né? Essa prevenção, muitas vezes, ela favorece a isso, porque você faz a sua consulta regularmente, uma vez por ano no ginecologista, se necessário for, claro, fará mais que uma vez, mas o número, assim, o ideal seria uma vez por ano, né? Sim. Então, isso ajuda a prevenir. Muitas vezes você diagnostica algo e vai perceber, vê, não é, mas se você deixar, pode se tornar, né? E na grande maioria isso não tem como, vai surgir um câncer, mas a prevenção seria você identificar ela precocemente para tratar e o resultado ser maior. Falando na questão do maio amarelo, o número de acidentes de trânsito, Raquel, é muito preocupante em Chapecó. Não só em Chapecó, a nível nacional, né? Porque o número de atendimentos no pronto-socorro do hospital regional, até 70, 60% são vítimas de acidente de trânsito. Então, essas cirurgias que acontecem, além da pessoa poder ficar com alguma sequela permanente para o resto da vida... Incapacitada para o trabalho. Incapacitada para o trabalho, para a sua vida social, inclusive, né? Você também vai ficar meses em tratamento e isso vai reduzir também o número de cirurgias de média complexidade, as eletivas que vão ter que aguardar, porque um acidente é um tratamento de urgência, ele precisa ser realizado naquele momento. Então, as campanhas, elas vêm todas com o intuito, com o objetivo de chamar a atenção das pessoas para algo. Por exemplo, Outubro Rosa, a prevenção do câncer de mama. Novembro Azul, a prevenção da saúde do homem, né? No câncer de próstata, também nos diabetes, na hipertensão, né? O Maio Amarelo, qual o meu colega, o secretário Wagner, conduziu muito bem, né, que é a questão, então, da conscientização do trânsito, né? Então, elas vêm para chamar a atenção da população. E se percebe, sim, que já existe uma melhoria, né, uma melhora, porque você começa com essa, a nossa população atual, e isso vem, e se trabalha muito nas escolas com as crianças. Então, as próximas gerações virão ainda melhores. Essa questão da conscientização, esperamos que dê resultado, e que esses próximos, as futuras gerações, levem isso muito a sério, né? Olha, é a esperança que a gente tem, porque realmente basta ouvir uma manhã aqui o Eduardo, o Juninho, a turma toda, o número de casos, o número de acidentes, infelizmente a maior parte envolvendo a moto, né? A gente sofre dessa indisciplina crônica. Então, essas campanhas têm sim o seu valor. Eu falo muito na prevenção, porque acredito, né? Até se prove o contrário, é através da educação que se mitiga tantos problemas. Em relação aos meninos, ao público masculino, aos senhores que nos ouvem nesse momento, já venho aqui com um tom professoral, porque a Cleide já mostrou bem a diferença entre a procura. Quando você provoca a mulher, ela vai atrás. Quando você provoca o homem, muitos deles deixam para depois, não querem agora, ou aquela máxima, né, se mexer vai dar problema. Então eu deixo bem quietinho e vou vivendo saudável. Dá para quebrar esse monte de paradigma? Nós tivemos no ano passado, também no Novembro Azul, então as unidades básicas de saúde ficaram durante um sábado abertas somente para atender os homens. E nós tivemos uma surpresa, foram mais de 10 mil atendimentos um sábado. Então, para dar essa sequência, junto com a Associação dos Diabéticos, lá com a Lenir, com o seu Damo, com toda a associação, estamos, então, no Novembro Azul, que é a prevenção à saúde do homem. E a programação já iniciou, mas nesse sábado, no dia 7, nós teremos, então, uma caminhada na Avenida Getúlio Vargas para chamar a atenção do público masculino quanto à prevenção, quanto buscar fazer as suas consultas, né, buscar seus atendimentos. Aonde nós estaremos, então, realizando na própria praça medição de glicemia, avaliação do índice de massa corporal, orientação nutricional, orientação de exercícios físicos e também entregando materiais, né, informativos. No dia 7, neste sábado, também estaremos com o CRESME, com o Centro de Especialidades Médicas, localizado na 7 de setembro, atendendo também a prevenção do câncer de pele, onde nós teremos a doutora Beth, com toda a equipe de universitários e mais outros profissionais médicos, tratando justamente e fazendo essa busca, então, do câncer de pele, fazendo a prevenção. Se surgir alguma mancha, orientando também como usar e o que utilizar no dia a dia para se prevenir contra o sol, né? No dia 21, então, todas as 26 unidades básicas de saúde estarão atendendo os homens. Também estaremos fazendo nos bairros também uma fala, né, sobre essa prevenção, o porquê, a importância da prevenção e o que uma prevenção pode prevenir, né, quais os futuros, vamos dizer assim, sintomas, a futura doença que através da prevenção pode ser sim prevenida. E quando se fala em diabetes, nós sabemos que isso não tem cura, ela tem somente, você pode somente controlar. Então, para você controlar, você precisa frequentar o médico, você precisa seguir as orientações do médico, tomar a medicação, ter uma alimentação também balanceada de acordo com a orientação médica. Então, são dados que não é porque você vai ter um diabetes, uma hipertensão, que a sua vida acabou. Não, pelo contrário, você precisa seguir todas as orientações médicas e dos profissionais da área da saúde e fazer a sua parte, principalmente com atividades físicas, não ter uma vida sedentária, tomar a medicação nos horários corretos, não deixar de não tomar, sabe? Então, depende também, existe a responsabilidade, sim, dos profissionais da área da saúde e do poder público, mas também tem a responsabilidade do paciente para consigo, depois que teve o diagnóstico da sua doença e a necessidade dele fazer a sua parte. Olha, é curioso isso, porque toda vez que o assunto é atinente, eu digo, é natural do ser humano, né? Ninguém reage bem. Eu não gosto de ser repreendida, quem está me ouvindo não gosta de ser repreendido, ninguém gosta de um puxão de orelha, e a gente age meio que como crianças, né? E a primeira, não fui eu, não foi assim, não é desse jeito, eu vou provar que eu estava certo. Uhum. É curioso como o ser humano, ele consegue, eu falo por mim, né? A gente consegue protagonizar esse tipo de atitude que a gente considera infantil. Quando você puxa, por exemplo, alguma matéria que diz, olha, um exemplo aqui, pesquisa do Ministério da Saúde, agora super recente, de abril desse ano, mostra que 52,5% da população brasileira, é mais da metade, está acima do peso. Uhum. Né? Dessas, 18% só foi um pessoal que se manteve estável. O restante é só aumento do peso, aumento do peso, aumento do peso. E aí, quando se fala, né, em um contrato que a gente tem com o Estado, o Estado faz a parte dele, vem a crítica. Porque não faz, eu faço a minha parte, eu não aceito essa parte da crítica. E dizer, não, eu tenho que fazer a minha parte. Fazer meu exercício físico, não fumar tanto, não beber tanto, né? Conciliar, cortar o que eu sei que vai me fazer mal. Nisso a gente tem uma grande dificuldade. Dá para dizer, por exemplo, porque eu prestei atenção aqui na programação, o que é que o homem, onde deveria ser um foco maior do homem? É a questão de glicemia, diabetes, sobrepeso? É mesmo o câncer de próstata que ainda é o grande vilão? Existe uma abordagem geral do que seja mais preocupante, né, para o homem? Eu acho que todos, Raquel, todos são preocupantes, né? Desde a começar pelo sobrepeso. Né? Que, isso aqui, pode atenção, desencadear... desculpa, os homens lideram esse ranking. A gente sempre, sim, é muito crítico em relação à mulher. A mulher, sim, sempre tem que perder. 56,5% dos homens estão acima contra 49,1% das mulheres. Isso, é. Então, falando em questão de saúde pública, já há uns 2 anos, isso nos é repassado. Os nossos grandes problemas de saúde pública atuais no país são dengue, acidentes de motos, de motocicletas, tá? Os acidentes de trânsito, né? E também a questão do sobrepeso. Então, nessa questão, nós estamos trabalhando, reforçamos a questão no município de Chapecó das equipes dos NASFs, que são as equipes multidisciplinares, com fisioterapeutas, educadores físicos, nutricionistas, né, psicólogos, para fazendo esse trabalho nas unidades básicas de saúde em grupos, Raquel. Os grupos da hipertensão, do diabetes, do sobrepeso, né, então se vem trabalhando. Mas é uma série de fatores que leva a, no caso, a complicação na questão da saúde. Então, começa, passa por tudo. Não, eu não posso dizer que tenha uma a mais, mas são todos esses fatores que juntos eles vão desencadear a doença A, B ou C. E infelizmente, ou deveria ser felizmente, porque todos eles, existe a escolha e o livre-arbítrio. Não é um raio que caiu na minha cabeça que vai me deixar diabético. É. Ou hipertenso, ou com sobrepeso, né? Enfim, é o meu descuido que pode causar um acidente. Eu posso vitimar o outro e me vitimar. Então, se para muitos, ai que droga, eu tenho uma parcela de culpa, para outros, que bom. É algo que me cabe gerenciar, mas, né? Eu também vou fazer um elogio aos homens, né? Vamos lá, vamos conseguir um elogio. Isso, no ano passado nós fomos surpreendidas com esse número de atendimentos. Nunca nós havíamos ainda aberto as unidades básicas de saúde para atender somente homens. E estaremos, então, faço mais um convite em nome de toda a equipe. Atenção, da Secretaria, gente, Municipal de Saúde. Dia 21 de novembro, as 26 unidades básicas de saúde estarão abertas. Inclusive, o CRESME também vai estar atendendo. Se tiver algo identificado que tem uma urgência, já será encaminhado para o centro de especialidades, já com seu atendimento, sua contrarreferência. Então, é um início de atendimento com uma sequência de atendimento, para que se resolva já o problema que surgir. E também, nós falamos assim, que tudo depende, existe sim a responsabilidade, é de todos, né? Veja só a questão dos celulares, Raquel. Recentemente tivemos aquela reportagem que tivemos a nível de Fantástico, o uso do celular, quando você apoia o seu ombro, então vai se desencadear dores de coluna. São N fatores que vão surgindo e que muitas vezes não se percebe, nem nós mesmos, né? Então é preciso ficar atento, são nos pequenos detalhes muitas vezes que nós podemos desencadear algo mais complicado. Então ficar atento às questões mais básicas assim, e procurar a unidade básica de saúde quando não estar bem, quando não estiver bem, né? Procurar, porque você já vai ter sua orientação através do médico, através de toda a equipe da saúde do local, e se necessário for, será encaminhado a um especialista, né? Pois é o momento, até tem que, não esqueço de anunciar aqui, falando nisso, você quer interagir com a gente, 9176-3697 é o WhatsApp, também dá para fazer por e-mail, pelo telefone, mas são questões de que sempre tem que estar presente esse alerta, porque existe, se fosse, o que me incomoda muitas vezes é que anos atrás não tinha, se hoje tem, vamos buscar, claro, da forma correta, seguindo as indicações, mas hoje existem alternativas que eram uma sentença de morte há algumas décadas atrás, hoje é tranquilamente tratar. É possível, desde que haja o comprometimento, desde que haja esse entendimento. É chato, secretário, e todo mundo que passa por aqui tem aquele assunto crônico, que a gente vai ter que sempre chamar, vai ter que sempre debater, e lá vamos nós de novo. A secretária falou em acidentes com moto, sobrepeso e o raio da dengue. E aí volta também mais uma questão, e assisti uma matéria que me irritou esses dias, que assim, olha, já é a segunda, terceira visita do agente de saúde, não digo aqui em Chapecó, era uma matéria em nível nacional. Mas lá estava, matéria em nível nacional, já é a terceira vez que passamos nessa casa, e a pessoa, o morador da casa não fez nada, ele não limpou o terreno, né? E daqui a pouco vai estar lá reclamando que não conseguiu se tratar da dengue. Como é que está Chapecó? Chapecó, apesar de nós termos reduzido neste ano, em relação ao ano anterior, ao ano passado, 70% a menos no número de focos, a preocupação ainda existe. Por quê? Porque nós temos o mosquito no município. Nós temos, nós não tivemos um inverno rigoroso, então a preocupação aumenta, e aumenta em muito. A dengue, ela mata, tá? Quantas mortes já houveram no país recentemente? Mais de 3 mil, se não me falha a memória, neste ano. Então, dengue mata. É preciso que cada cidadão faça a sua parte. O município vem trabalhando, a administração municipal nunca mediu e não vem medindo esforços no combate aos criadouros. Agora, passam todas as nossas agentes de endemias regularmente no comércio, nas residências, recolhendo inclusive o lixo que é jogado nos terrenos baldios, a não limpeza dos terrenos baldios, a não limpeza do meu terreno. Como eu já disse, saúde também é limpeza. Limpeza e higiene também faz parte da saúde. Então, nós precisamos eliminar toda a água parada dentro ou fora de casa. Uma preocupação agora que inicia o verão, com as piscinas, piscininhas de plástico. E claro, é preciso ter para as crianças, né? Como que você vai proibir isso? Não pode. Então, é muito calor, as crianças precisam brincar sim na sua piscina, mas é necessário que os pais fechem a piscina, é necessário que tratem aquela água com cloro, não deixem parada por muitos dias, porque basta a água estar parada, o mosquito vai depositar os seus ovos. E isso já vai virar em poucos dias uma larva. Então, nós vamos ter muitos mosquitos voando. E nós não podemos, para nós eliminarmos, Raquel, eu não canso de dar o exemplo do município do Rio de Janeiro, né? Teve aquela epidemia enorme de dengue. Se eu não me engano, a cidade vizinha, se eu não me engano, era Niterói, não teve. Por quê? Porque lá a população fez sua parte. Limpou, não teve lixo jogado a céu aberto, não tinha água parada, sabe? Então, lá não teve dengue. Como pode isso? Porque lá não tinha mosquito. E para não ter mosquito, para nós eliminarmos a chance de termos a doença, e no momento que a doença for instalada no município, como nós já temos, estamos controlando, tivemos já nos dois últimos... em 2013 e em 2015, no ano passado acho que só tivemos casos importados. Se cada cidadão, aqui eu faço um apelo à população, atenção, nesse momento, gente, por favor, não mantenham água parada dentro ou fora de casa, não joguem lixo no seu quintal pela janela, não joguem lixo no terreno baldio. É só dessa forma que nós podemos não ter a doença no município. E se nós tivermos, a doença vai chegar no momento que ela fica incontrolável. E aí pode sim o mosquito picar seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa, seu pai, sua mãe, e nós podemos ter pessoas que vão a óbito, sim. E agora, nós ainda temos o mesmo mosquito transmitindo a chikungunya também, e também a zika. Então, é muito grave. Então, é necessário que cada um continue, e ao mesmo tempo quero agradecer, porque essa redução de 70% do número de focos foi porque você fez a sua parte, você nos ajudou. Então, por favor, continue nos ajudando, que nós não vamos esquecer de ninguém. Nós vamos continuar trabalhando, mas precisamos sim ainda mais da sua colaboração. Então, gente, parece lugar comum, mas funciona. Prevenção funciona, higiene funciona, atenção dentro de casa funciona. Porque muitas vezes, eu digo, você pega uma criança, por mais que você fale, parece que a informação, ela bate e volta. Quem tem filho sabe disso. Mas, meu Deus, em que ponto eu falei que essa criatura não entende? Mas nós, adultos, infelizmente, fazemos muito isso também. Sempre é com o outro, o problema está no vizinho, não está no meu, né? Quem vai sofrer a dengue é um ser... mítico, alguém lá sofreu com a dengue e ingressou nas estatísticas. Eu não. Quando, na verdade, o mosquito não escolhe, né? Sim. E é curioso que você citou exemplos de 2010, de 2015. Olha quanto tempo nós já convivemos com isso, né? Parece que é um problema que chegou para ficar. Existe diferença, ou vale a pena o ouvinte entender? Ah, não, mas a doença não estava instalada, agora está. O que a gente deve compreender disso? Quando você tem um mosquito circulando no município, é um estalar de dedos para você ter a doença. Por quê? Se vir uma pessoa visitar Chapecó, visitar um familiar nas férias, que é o grande problema, que as pessoas viajam, visitar familiares, saem férias, elas vão para algum estado, algum município que tem a doença, o mosquito pica aquela pessoa, a pessoa vem a Chapecó e um mosquito nosso picando, a fêmea picando a pessoa contaminada, ela pode picar, esse mosquito, Raquel, pode picar até 300 vezes. Você imagina, então, um mosquito contaminado, ele pode picar de 300 até 400 vezes. Então, é um efeito dominó, é muito difícil controlar. Então, é necessário que nós não tenhamos um mosquito, porque mesmo que nós recebamos pessoas do município de Chapecó que foram picadas e estejam contaminadas, se não houver mosquito para picar ela não vai transmitir para nenhuma outra pessoa. Então, é eliminar o mosquito circulando. Veja só, nós tivemos em 2013 1.089 número de focos, em 2014 foram 2.680 1986 e até hoje, no ano de 2015, são 629. Então, houve uma redução, a qual nós agradecemos toda a equipe da Vigilância da Vigilância Ambiental, em nome do Junir, de todos os agentes de combate às endemias. Eu quero agradecer em nome deles, assim, a população por ter colaborado, mas ainda tem muito a se fazer. É preciso eliminar a água parada, o lixo a céu aberto. São essas duas medidas, não existem outras medidas. Então é muito fácil, mas basta querer, uma atitude que precisa ser cuidada e diariamente. Eu não posso ter água parada e não posso ter lixo a céu aberto. Então onde vai acumular água? E esse vai ser um dos verões mais chuvosos. Isso é que preocupa, né? Nós vamos ter um dos verões mais chuvosos, acho que da década. Então aí tem que ter atenção também, porque é a soma de fatores, temperatura alta e umidade, chuva, né? Então, quanto a isso, tem que redobrar mesmo o cuidado. E limpar as calhas. Nós já estamos passando, mesmo no inverno, nunca se deixou de trabalhar. Então, no inverno, nós sempre aproveitamos para remover do meio ambiente tudo que possa ter larvas, onde possa ter ovos, porque com a primeira chuva no verão e o primeiro calor, aquilo tudo iria eclodir. Então, nós já fizemos essa limpeza. Mas não existe condições, Raquel, de fazer a limpeza, passar no dia seguinte e de novo estar novamente todo sujo, né? E como é que fica, a última pergunta em relação a esse assunto, eu tenho que chamar intervalo comercial, mas vamos explorar ao máximo nosso tempo aqui. Aquela velha história, eu faço a minha parte, eu limpo meu terreno, sou chatinha, mesmo no meu apartamento, vaso de flor, não é só para quem mora em casa, tem que lembrar isso também. Mas eu sei que há duas quadras, não tem que ser o vizinho de porta, há duas quadras, há uma quadra, tem uma situação muito complicada. Como é que eu ajo? Bato na porta da casa do vizinho, chamo alguém, arrumo uma encrenca no bairro? Qual é a forma mais equilibrada e eficaz de se abordar esse assunto? Não, entre em contato com a Secretaria Municipal de Saúde e com a Vigilância Ambiental. Pode ligar no 33210090 e fazer a sua denúncia, que a equipe preparada irá até o local e verificar, vai ver o que deve ser feito. Então, os encaminhamentos via telefone, as denúncias precisam continuar. Para que nós possamos chegar a tempo e fazer, então, a retirada do que está causando esse novo foco, ou esses criadouros. Então, telefona, evita conflito. Isso. A secretaria vai lá, vai dar uma passada. E também não custa lembrar, mudou a recepção? Quando o agente de saúde vai, as pessoas que já são quatro, daqui a pouco nós vai fazer uma década que estamos falando de dengue aqui. Uhum. Enfim, mudou a forma de receber o agente de saúde? Nós estamos mais tranquilos, entendendo? Sim. Houve já isso, nós já avançamos. A população recebe, sim, os nossos agentes de endemias. Os agentes de endemias são todos treinados, capacitados. Tem uma forma já de abordagem para chegar, para orientar, né? Porque em primeiro momento não é punir, é orientar, sim. E aí, se não resolver com orientações, encaminhamentos, aí sim, existem, sim, as notificações, né, Raquel? Porque nós também não podemos, isso é uma questão de saúde pública. Então, nós somos responsáveis que a população faça a sua parte para que a gente não tenha a doença instalada no município. Olha, é um trabalho a muitas mãos, a gente tem realmente que colocar isso como uma rotina, né, para evitar problema para a nossa família mesmo. E inclusive, olha, veja só a questão de coberturas de caixas d'água e cisternas, que também é uma preocupação. O município tem duas equipes que vão até o local, levam a tela, levam o lacre, fazem o trabalho, inclusive, e fazem essa cobertura. Olha que bom. Então, neste ano já foram cobertas até essa data 970, no ano passado foram 1.037. Então, nós precisamos que as pessoas que não tenham, liguem, solicitem. Nós vamos, fizemos essa cobertura, mas a gente pede, por favor, que depois mantenha essa caixa d'água, a cisterna lacrada. Tipo, não tire a cobertura. Não tire, É complicado. Eu preciso chamar mais intervalo comercial. Na volta, a gente se comunica com o ouvinte, a gente usa o WhatsApp, enfim, conversa. E faz um fecha, porque ainda tem assuntos, ainda tem pontos que a gente quer abordar. Então, intervalo comercial, a gente volta já. ZYJ746, Rádio Super Condá, AM610. Chapecó, Santa Catarina, liderança absoluta. Hora certa, avante. 9:51.

Então, nós vamos sim, mais uma vez, já recebemos do Ministério da Saúde e do Conasens a informação de que no mês de dezembro nós vamos receber 50% no início do mês, em torno do dia 10, e os outros 50%, que seria referente ao mês de novembro, de toda a produção, das diárias de UTI, das cirurgias, das internações e também do recurso dos municípios, os outros 50% iremos receber no início do mês de janeiro. Então, é preocupante, sim. Estamos analisando os nossos representantes, que é o secretário, o Mauro, lá do interior de Minas, que é o presidente do Conares e do Conasens, e já está conversando com o ministro, com o Ministério da Saúde, para ver se existe a possibilidade de, pelo menos, aumentar como foi no ano passado. Foram 70% pagos no dia 22 de dezembro e os outros 30% no dia 10, 15 de janeiro. Só que esse ano são só 50%, então isso nos preocupa ainda mais, porque não são somente o dinheiro, é todo o recurso da saúde, virá 50% no início de dezembro, até dia 10, e os outros 50% só início de janeiro. Isso é a competência de novembro, aliás, a produção do mês de novembro. É preocupante, mas mais uma vez, Raquel, nós temos que buscar alternativas e administrar mais essa e fazer gestão, é isso mesmo, é correr atrás, é verificar de que forma, porque a população não pode ficar desassistida. Então, cabe a nós, mais uma vez, junto com o Estado, buscar isso a nível tripartite, que talvez que se possa, pelo menos, mudar, aumentar esse 50%, pelo menos, para 70%. E vale a pena, porque aí são tantas instâncias, a gente até se perde um pouco, uma verba sai, outra não. Um serviço é provido, o outro serviço... Por outro lado, eu ouvi, não, olha, mas tem boas notícias porque o pessoal da saúde foi para Brasília e obteve verba. Como é que funciona isso? Que verba vocês obtiveram e para que setor, digamos assim, de Sim, tratamento? Eu até aqui quero dizer que sempre, Raquel, fui muito bem atendida no Ministério da Saúde por todos os técnicos, o doutor Josafá, a doutora Marise, a Liane, a doutora Maria da Graça. Então, sempre tivemos um atendimento muito bem em Brasília, o pessoal sempre do Ministério da Saúde nos atendendo no que possível, e tivemos sim, nos últimos dias, há mais ou menos 15 dias, junto com o secretário João Paulo Kleinubin, nosso secretário de Estado da Saúde, um pleito do município de Chapecó, que já estava lá há quase um ano, aguardando então o financiamento, o recurso teto para o Hospital da Criança. É que houve muitas mudanças no Ministério, senão isso já teria acontecido há mais tempo. Como saiu um secretário, saiu um ministro, então agora fomos atendidos e vão iniciar, ainda nós não recebemos, mas tivemos a garantia com a palavra do ministro que vamos receber então o teto do Hospital da Criança. Até porque nós vamos estar referenciando o Hospital da Criança, ele passa, esse projeto foi elaborado para ele ser referência para Chapecó e toda a grande região. Nós estamos inseridos na região de saúde, diante do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde, como a região de saúde do Grande Oeste, atendendo a alta complexidade desde Dionísio Cerqueira até Curitibanos. Então, eu vou fazer um parênteses então, o Hospital da Criança, que a gente vê como municipal, na verdade o próprio regional encaminha os casos infantis para o Hospital da Criança ou não? Não, o Hospital da Criança é um hospital municipal, porém ele atende regionalmente, ele atende a toda esta grande região. Então é um hospital municipal, isso acontece em raros municípios, você conseguir bancar... Pois é, tem uma dinâmica diferente essa, por isso que gera essa dúvida. Isso, quando nós tivemos então a transferência, porque nós não tínhamos um aumento no hospital regional em número de leitos e os casos de câncer estavam crescendo muito e faltavam leitos pós-cirúrgicos e para tratamento clínico da neurologia e da oncologia, foi transferido, iniciamos o Hospital da Criança, já resolvendo duas situações, tendo um local para atender as crianças, mais humanizado, e também ampliando a demanda que nós tínhamos para atendimento no Hospital Regional da Oncologia, casos graves, né? Mas esse Hospital da Criança é municipal, porém atende regionalmente. Então, agora estamos referenciando ele na Oncologia Pediátrica, também no ambulatório de ortopedia pediátrica, a otorrinopediátrica e também as cirurgias gerais pediátricas que vão acontecer lá. O secretário João Paulo junto com os nossos representantes, o nosso governador, o deputado Merizio e o deputado João, anunciaram já um recurso para o aumento desse do Hospital da Criança, que vai atender, então, e precisa sim uma ampliação para atender todas essas novas, esses novos ambulatórios, essas novas especialidades que irão, a partir do momento que você inicia um serviço novo, Raquel, a demanda ela surge, né? Ela sim. aumenta, porque até então você não tinha o atendimento A, agora você vai ter, então você vai ter um aumento nesse número de atendimentos. Já se está fazendo o projeto, né? A Associação do Hospital Regional já está fazendo o projeto desta ampliação, desta adequação. Vamos ter os 10 leitos de UTI lá no Hospital da Criança e dizer que o município de Chapecó, sim, assumiu referenciar esse hospital, Raquel, porque nós temos, né, expertise e nesse know-how que a Associação Leonel Vargas Ferreira tem na gestão do hospital. Porque além de administrarem o hospital regional, estão administrando o Hospital da Criança. Então, com esta experiência que eles têm, nós podemos, sim, assumir esses atendimentos na alta complexidade, porque sabemos que vamos ter uma resolutividade nesses atendimentos. Foi conseguido então esse aumento de teto, porque até então o município vinha bancando praticamente sozinho esse hospital. Veja bem, sim. É um hospital regional, não é só um hospital municipal, local, ele é regional. Mas isso fizemos com muito, Chapecó é um polo, é regional, então Chapecó faz isso como gestor pleno, com muita dedicação, Raquel, porque é nossa também obrigação atender esta grande região que está em torno do município de Chapecó. Quer dizer, nesse caso, que é aquele exemplo que mais corta o coração, que é uma criança tendo que fazer um tratamento oncológico, e daí aquele fora o tratamento em si, que já é complicado, ainda ter o desgaste da viagem, de ter que talvez buscar um tratamento em Florianópolis, isso pelo menos deixa de ocorrer, porque aí o Hospital da Criança sendo uma referência, você sai de Abelardo Luz, você sai de Xaxim, Xanxerê, você vem para Chapecó. Isso. Essa é a grande diferença. Exatamente. Essa é uma solicitação, isso é uma vitória de todos. É uma primeiro para os pais dessas crianças, né? Porque já tendo que conviver com essa trágica doença, né? Que encontram no amor que tem para com seus filhos, né, Raquel? As forças e ainda ter que se deslocarem até Florianópolis. Então, primeiro é uma vitória para os pais e para as nossas crianças. Segundo, é uma vitória de toda a sociedade. Eu lembro-me que lá em 2011 houve, através da Câmara Municipal de Vereadores, houve uma reunião de trabalho, sim, também buscando esse atendimento para Chapecó, por parte dos vereadores, e isso angariado pelo vereador Antonini, que também trouxe o pessoal do Estado. Eu lembro que a minha colega, eu estava na Secretaria de Estado da Saúde na época, a Ângela Blatt veio a Chapecó, foi feita essa reunião na Câmara Municipal de Vereadores, é uma audiência pública que chama, não é reunião de trabalho, mas também pode ser. Então, lá foi puxada pelos vereadores, quero parabenizar a todos, porque estão preocupados com o bem-estar da população, com o bem-estar das nossas crianças, e o vereador Antonini também, que angariou e puxou também essa parte, todos os demais vereadores também, agradecê-los, porque sempre estão atentos também à população, à necessidade da população, e quando a população tem alguma necessidade, fazem chegar para nós na Secretaria Municipal, e nós procuramos atender, sim, dentro do possível e dentro das necessidades, agradecer, sim, pela participação de toda a sociedade, a rede feminina de combate ao câncer, Raquel, que tem um espaço pronto para acolher as famílias que vêm da região, porque a quimioterapia você faz em dias seguidos, vão ter um local para ficar com a sua mãe ou pai, com seu filho, com a sua filha, um local todo preparado com muito amor e carinho há muitos anos. Quero enviar um abraço especial à dona Iracema Córdova. Vão fazer então uso disso? Vão fazer uso disso a todas muitas mulheres que fazem frente à rede feminina, e também existe uma associação dos pais também, das crianças com oncologia. Então, assim, foi uma vitória de todos, o empenho do nosso prefeito em trazer, de todos os nossos representantes em trazer esse serviço. Então, essa é uma vitória de todos, não é a vitória de A e de B, é uma vitória de todos que participaram para que isso fosse possível. Ok. Olha, chegaram. Isso eu acho que tem que ser comemorado, evidenciado. Quando a gente fala esse ok, ele sai com vontade. Por quê? Porque há muito tempo, foram muitas entrevistas, até mesmo quando vinham as senhoras representantes da rede feminina, a gente dizia, a gente tem um espaço, como é que pode? Aí faltava um oncologista, né? Isso foi uma fala muito repetida. Então, quando finalmente se consegue esse serviço, agora é desfrutar dessa estrutura, né? Dizer que bom, existe uma referência, porque, gente, não é fácil, né? Não. Então, Então, quando há pelo menos esse amparo, olha o quanto isso mitiga de sofrimento, né? Ver as mães embarcando no voo, muitas vezes nós indo para reuniões de trabalho, embarcando com as crianças, quem faz radioterapia em tantas horas, estar em Chapecó recebendo a radioterapia, é muito doloroso, é, nossa, cadê, né, é para criança. Uma questão de humanidade. Humanidade, né? Exatamente. Uhum. Nesse fato, e a preocupação principal é a criança mesmo. E foi, né, feita uma força-tarefa, nós, juntamente com a Associação do Hospital Regional, juntamente com a Secretaria de Estado da Saúde, para conseguir médico oncologista pediátrico. Conseguimos a doutora Juliana Ferrari Marconcini, já está, Raquel, atendendo, acompanhando o atendimento das crianças e de suas famílias no Hospital Infantil em Florianópolis, para fazermos essa transferência desse serviço com segurança para os familiares já conhecer esse profissional. Também uma médica intensivista, uma intensivista pediátrica, doutora Carolina, filha de um chapecoense, vindo trabalhar, que vem trabalhar no Hospital Regional também, nas UTIs pediátricas. Então, estamos assim todos ansiosos, todos felizes, a sociedade toda contente, porque isso ainda faltava, como sempre diz o doutor Severino, está faltando, vamos correr atrás, e corremos junto com os nossos representantes, nossos deputados, deputado Gelso Merizio, né, o nosso prefeito, nosso vice-prefeito, nossos vereadores. Então, conseguimos trazer então esse serviço a Chapecó. Olha que bom, gente. Bom, vamos falando, né, em serviços, claro que existe demanda. Eu até me surpreendo, por exemplo, o e-mail, a caixa está vazia, né? Então, isso deve ser uma boa referência. Já procurei, atualizei, mas não. Aqui vi o WhatsApp, acho que tinha uma colocação. Olha só. A Marlene pergunta se a rede de saúde dispõe de vacina para o herpes zoster, que é aquele tipo de herpes que se manifesta já numa idade mais madura, para homens e para mulheres. Essa é uma novidade. Dia desse também me caiu uma matéria nas mãos, comecei a ler sobre isso. É bem complicadinho, né? E é junto com estresse e numa idade mais madura. Tem já conhecimento? Já existem vacinas, sim, dona Marlene. Eu só preciso verificar se ela já está disponível no Sistema Único de Saúde, porque as vacinas, às vezes, elas mudam. Por exemplo, a H1N1, ela vem agora concentrada numa única vacina, então às vezes tem alguns lançamentos, mas eu vou ficar com o seu contato, e saindo do programa eu já vou ligar juntamente com a Paula para a senhora, tá? Ok, fica então aqui a resposta. O Altair diz o seguinte: no expoente, há 7 meses que moro lá, e há 7 meses tenho uma fossa aberta em frente ao meu bloco, o bloco 3. Já fomos atrás de tudo que é órgão, mas ninguém resolve. Isso também é caso de saúde. Alguém vai tomar uma providência? A vigilância esteve aqui, ficou de não voltou. Então, vou passar aqui. O seu Altair, hoje mesmo o Adalto, o nosso coordenador da Vigilância Sanitária, irá entrar em contato com o senhor e vai voltar lá para ver o que nós temos que, o que nós precisamos fazer. Pode ficar tranquilo que ainda hoje o senhor terá a resposta e vamos resolver sim esse problema. Ok. O Oswaldo diz: gostaria de saber por que fazem toda essa programação e essa, digamos, ênfase, essa propaganda no Novembro Azul. Ele diz que esteve no posto para pegar remédios para a próstata e não consegue porque não tem. Nós tivemos um medicamento que esteve em falta em função do sal, foi o que eu expliquei. Infelizmente, nós ficamos às vezes reféns na produção de alguns medicamentos. E teve um medicamento da próstata que, de fato, teve em falta, mas nós sempre procuramos substituir ele quando o médico acha um outro que pode ser substituído. Ok, explicado então. Leodir diz o seguinte: agradeço pelo que fez por mim e meu esposo em um momento de acidente, né? Você fez tudo para nos ajudar. Vou agradecer pessoalmente, mas no momento faz via rádio, né? E ela diz: olha, todo mundo tem que saber a pessoa maravilhosa que você é, secretária. Um super elogio aqui da Leodir para a secretária, elogio público. E o Gelson diz o seguinte: há mais de 2 anos foi pedida uma consulta para ortopedista e até agora não foi marcada. O que ele faz? Olha, eu vou também, vou repassar para o nosso controle e avaliação, para a Gilvana, para verificar, entrar em contato já com o senhor, porque nós não podemos ter essas consultas em atraso. Vamos verificar o que aconteceu. Porque nós temos no CRESME 8 ortopedistas atendendo no município, no Centro de Especialidades Médicas, 8 mais no Hospital Regional, no Ambulatório de Ortopedia. Então, vamos verificar, seu Gelson, o que de fato aconteceu e vamos resolver sua situação. Olha, essa questão, sempre existe uma demanda, né? Sim. Claro, e uma população do tamanho de Chapecó. Eu não sei se, para a gente finalizar essa conversa, secretária, se ainda existe, era uma fala muito recorrente que dizia: olha, a população de Chapecó no censo é uma, a que busca o serviço de saúde é bem maior. Existe, eu já arrumei encrenca com muito prefeito do interior, porque eu pergunto, eu digo, olha, qual é o seu investimento na área de saúde? Vocês compram uma caminhonete, botam o logo da prefeitura e mandam para Chapecó? Claro que é uma provocação e claro que eles ficam bravos, né? A gente muitas vezes, através do humor, tenta retratar uma situação. E de todas as formas, eles dizem, não, a gente não faz isso. A gente não manda paciente para se utilizar, né, uma caravanazinha para se utilizar dos serviços aqui de Chapecó. Vocês já conseguiram equilibrar essas falas tão contrastantes? Raquel, nós temos, de acordo com a população, de acordo com o índice utilizado pela saúde, em média, em torno de 205 mil habitantes no município de Chapecó. Nós temos em torno de 322 mil cadastros. Nós estamos fazendo um recadastramento, inclusive utilizando uma outra ferramenta que é o ESUS, um outro software, fazendo um recadastramento. Nós nunca deixamos de fazer recadastramento. Agora, muitas pessoas, muitas vezes, vêm visitar familiares, não passam bem, são atendidos, nós não podemos negar o atendimento, né? Porque não existe como negar o atendimento a uma pessoa. Também nós temos muitas pessoas que muitas vezes, e isso agora também gostaria de chamar a atenção da nossa população, porque uma pessoa que não é do nosso município de Chapecó está tirando a sua vez. Você pode ser atendido num prazo maior. Em vez de ser atendido, por exemplo, hoje, você poderá ser atendido daqui uma semana ou duas, porque tem uma outra pessoa que não é do nosso município usando a sua vaga. Então, se alguém souber de pessoas que não são do município de Chapecó e se utilizam de algum endereço, por favor, informe a agente comunitária de saúde, informe a unidade básica de saúde. As pessoas, eu não, Raquel, sinceramente, não acredito, nenhum prefeito faz isso de enviar pacientes da sua cidade a Chapecó. Agora, as pessoas vêm, os prefeitos não têm como saber, porque assim, eu quando participo das reuniões em Brasília do Conares, nós ouvimos isso é uma fala recorrente de todos os secretários, principalmente dos das capitais também. Me lembro muito bem quando o secretário de Curitiba, doutor Adriano Massur, disse, eu sou secretário de uma capital, e lá sim, quem não tem um familiar na minha cidade? Muitas pessoas têm familiares numa capital. Então você vem e acaba aqui utilizando aquele sistema por não ter passado bem, e depois aquilo vira recorrente. Então é uma situação complicada, mas nós estamos atentos e a nossa população precisa nos ajudar quanto a isso. Sabemos que é difícil, e que bom se não tivéssemos tantos a atender, como seria melhor e mais eficaz o atendimento à nossa única população. É curioso isso, né? Porque muitas vezes se diz, olha, se o seu vizinho está fazendo uma coisa errada, denuncie, é para o bem comum. Mas como em relação à saúde, eu imagino difícil. Que é difícil, né? Você diz, olha, eu tenho que denunciar que o meu vizinho está cheio de gente em casa e as pessoas estão vindo buscar tratamento. É muito delicado. E como isso. Negar o atendimento para pessoas que não têm no local que estão? Por exemplo, teve uma situação, 15 dias, uma senhora com câncer chegou no meu gabinete com o pescoço todo cheio já de ínguas. Os nódulos eram visíveis e não, Raquel, não tem, não existe como, né? Até, né? Então, é uma situação muito difícil, é uma questão de bom senso, de humanitária. Agora, claro, o per capita a gente recebe por habitante município, não por número de atendimentos de pessoas, é por per capita. Então, isso também é necessário que se leve em consideração. Muitos dos secretários, nós estamos com tentando fazer um plano de trabalho, um projeto, para que se recebesse, então, de acordo com o número de atendimentos e não com o número de habitantes. Aí seria mais justo? Seria um pouco mais justo, exatamente. Bom, enquanto isso não acontece, secretária, agradeço a sua participação. O foco realmente, isso daqui a anos, acho que nós vamos sentir, mas o foco, né, da saúde, do tratamento na saúde, tem que ser prevenir as doenças, né? Então a gente fala muitas vezes prevenção, prevenção, prevenção. Levar isso um pouco mais a sério. Efetivamente, a prevenção é a melhor abordagem, né? Só que temos que aprender. Isso. Eu sempre costumo dizer que saúde é ter bons hábitos de vida, é se divertir, é ter uma alimentação saudável, é ter, como eu diria, cuidar de você, da gente, cuidar da nossa família, estar bem. Saúde não é exames, consultas e medicamentos. Isso é quando é necessário, isso é o posterior. Então, nós precisamos ter hábitos saudáveis, precisamos ter uma vida saudável, ter uma vida social, trabalhar muito. A nossa região é uma região que muito trabalha, que trabalhar, eu digo, também é saúde. Como é bom, né, Raquel? Com certeza. Eu dizer no final do mês, ter meu salário, dizer que minha filha, comprei para você uma pulseirinha, sabe? Então, isso é, sabe? É, saúde é isso. É estar bem. E eu quero também deixar aqui, agradecer, então, deixar um abraço do nosso prefeito. Estamos no final já. Vamos passar rápido. Um abraço é do nosso prefeito José Cláudio Caramori, do nosso vice Luciano Buligon, agradecer pelas condições que eles nos dão para a Secretaria Municipal de Saúde, os desafios que eles nos dão. Estou lá com a nossa equipe, com os meus colegas, os quase 1.500 servidores. Estamos no dia a dia, nos dedicando à saúde das pessoas, à vida das pessoas. Enviar um abraço a toda esta grande equipe que no dia a dia deixa suas casas, Raquel, para atender as pessoas no momento em que elas mais precisam, que elas mais necessitam, muitas vezes de um abraço, de uma palavra de conforto. Toda a equipe de saúde faz isso com muito amor e carinho. E agradecer também, principalmente a vocês, a imprensa, em função da dengue, de tudo que acontece na saúde, por sempre estar com a gente, estar nos apoiando, dizendo, olha, nos ajudando com a sociedade, né, Raquel? Então, muito obrigado e por mais essa oportunidade de estar nesse programa mais uma vez. Ok, por aqui a gente encerra. Então, fica assim essa mensagem. É chatinho, é repetitivo, é pegar no pé, mas é aquela história, tem que continuar batendo na mesma tecla. Quem sabe daqui a uns 10 anos, né, a entrevista seja diferente. Já se estejam colhendo os resultados, né? A população aumenta, mas inversa, numa proporcionalidade invertida, a doença diminui. Uhum. A dengue deixa de ser pauta, deixa de fazer abertura de caderno aqui em Chapecó. Quanto jornal que a capa ou o caderno de saúde é? Dengue. E eu penso, meu Deus, a gente demora para aprender. Então, bora dar uma olhada enquanto não chove, dá uma olhada no seu jardim, dá uma olhada nas plantas, faz aí o tema de casa. Então, para você que nos acompanhou com esta obrigação, encerramos o programa de hoje. Voltamos amanhã. Um abraço e até lá. Super Conta AM610. Conectada com o mundo. Acesse www.superconda.com.br.